Eu gosto de bandido porque eles são patrão. E depois do rock doido, essa socada de ladrão, essa socada de ladrão. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosset. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosset. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosset. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosset.